Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Quero agradecer a todos pela grande audiência e carinho para com os nossos programas de rádio. E também falar do CD e DVD Milhões de Vozes. Registra ao vivo o momento marcante que vivemos em Fortaleza com mais de 1.200.000 pessoas na presença do Santíssimo. Esse show de lançamento de CD e novo DVD Milhões de Vozes conta com as músicas do repertório de discos anteriores, a gravação da música O Homem, de Roberto Carlos, participação da cantora Fafá de Belém e Gustavo Lima. Tem 24 faixas em bônus especial, a adoração ao Santíssimo. A Associação Evangelizar é Preciso buscou inspiração no seu dia a dia para lançar um chinelo exclusivo, personalizado com a aplicação da logo da Evangelizar nas tiras e no solado. O chinelo é confortável e charmoso, leve e flexível. Consulte as cores disponíveis na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Você também pode fazer o seu pedido pelo telefone 41-3221-6060. Chinelo Evangelizar é Preciso. Conforto na sua caminhada de fé. Você quer se tornar um revendedor dos produtos Evangelizar é Preciso? Agora você pode! Acesse o site e lá você vai encontrar todos os passos para nos ajudar a vender os produtos que só existem aqui, na Evangelizar, e que estão disponíveis na loja virtual. Se se sentir cansado de tudo, querido filho, filha, família, Evangelizar é Preciso, na hora da misericórdia. Lembre-se que Ele deu a vida por nós. E todo dia, quando a gente reza, quando eu falo todo dia, gente. É de domingo a domingo, não para não. O Experiência de Deus para não o sábado, mas a hora da misericórdia, todos os dias. Eu quero dizer para você que se algum dia você se sentir cansado, desanimado, abatido, lembre-se que Ele deu a vida por mim, por você, por nós. Filhos e filhas, povo querido do Senhor. Nossa, quanto tempo que eu não toco essa música. Ela faz parte de que CD, meu Deus? Eu acho que é A Tempestade Vai Passar? É, A Tempestade Vai Passar. Por isso que eu falo que é o CD que eu mais gosto. Não se deixe vencer pelo medo. Ninguém está sozinho. Olha um recadinho aí. Acorde pra vida, caboclo. Acorde pra vida, é hora de recomeçar. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Escute. Meu nome é Celi Marrone, moro em Cascavel e acompanho o teu programa pela Rádio Colmeia. Inúmeras bênçãos tenho recebido através de orações. Ao meu ver, nenhum milagre é maior ou menor. Sei que todos eles dependem de nossa necessidade e do momento em que os mesmos se realizam. Minha nora passou por duas cirurgias seguidas no prazo de uma semana, com complicações com cistos, onde houve a necessidade de serem retirados o ovário do lado esquerdo, ficando a trompa, e mais ou menos um sexto do ovário direito, sem a trompa. Depois dessa cirurgia, volta e meia ela não passava bem. Pedi a Deus, pedi a intercessão de Jesus, dos arcanjos e santos pela cura dela. A notícia de que nunca mais engravidaria e ainda correria o risco de desenvolver novos cistos nos deixou tristes e preocupados. Passados 3 anos, ela notou diferença no comportamento de seu organismo. Temendo novos cistos, procurou pelo médico que a operou, ao qual, para nossa surpresa e alegria, ela estava grávida. Imagine o senhor que não era só um bebê, mas 2. No momento, ela está grávida de 4 meses e já sabemos que teremos mais 2 menininhos na família. Quero, através desse testemunho, dizer que sou muito agradecida a Deus pela graça alcançada. Deus é o Deus do impossível. Obrigado, Padre Reginaldo, por nos ajudar a continuar acreditando que nossas orações são importantes e que sempre devemos confiar neste Deus maravilhoso. Fica com Deus e obrigado. Obrigada a você, querida, de Cascavel, nossa ouvinte da Rádio Colmeia. Filhos queridos, Bíblia aberta, cartilha de oração. Jesus vai falar, eu vou escutar e guardar no coração. Jesus vai falar, eu vou escutar e guardar no coração. Aleluia. E o texto de hoje, Marcos 10, 46 a 52. Escuta, gente, é coisa linda, é maravilhoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentada à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Rabone, respondeu o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Preste atenção. Preste atenção que eu quero dizer gradativamente alguns passos que eu vejo nesse evangelho. Se eu me delongar, não tem problema, eu tenho o quê? Mais 4 minutos com você, nem isso. Primeiro, o cego pediu: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Ele não pediu, ele gritou. Precisamos rezar. Segundo, Jesus disse: Trazei-no cá. Levaram o Bartimeu, o cego, a Jesus. Terceiro ponto, a importância daqueles que estão perto. Coragem. Olha que palavra linda. Coragem. Levanta-te, ele te chama. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos dizer a quem está desanimado à beira do caminho: coragem, levanta, ele te chama. E eu estou dizendo para você que está em casa, em pleno domingo, que está se perguntando o que vai fazer da vida, o que vai fazer amanhã, segunda-feira, eu estou dizendo para você: coragem, levanta, ele te chama. Quarto ponto, Jesus pergunta: que queres que te faça? Que queres que te faça, filho? A pergunta está sendo feita para mim, para você. O que queres que te faça, filho? Responda para Jesus agora. Na tua casa, no teu trabalho, em pleno domingo, mas tem muita gente trabalhando que está me escutando. O que você espera que o Senhor faça da tua vida? Sexto ponto. Ele seguiu Jesus. Você percebe no texto que ouvimos hoje, no texto que acompanhamos hoje, um processo de oração, cura, libertação e discipulado. Por isso, eu digo para você, e já estou caminhando para a bênção final, coragem, Ele vai te abençoar. Coragem, Ele vai te dar as graças que você necessita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, povo de Deus.